A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Gosta de caixinhas? Nós gostamos muito, especialmente quando as caixinhas estão bem embrulhadas, com os laçarotes muito bonitos e lá dentro há muitas e boas surpresas. É o caso da Jukebox, que lhe traz sempre recordações dos anos 70, 80 e 90. Hoje começamos com Prince, 1999. Este senhor era muito à frente porque já fazia, ainda que em 1984, pelo menos uma música com o nome do ano que viria 5 anos depois. 5 não, valha-me Deus, isto é preciso fazer as contas, 15 anos depois. Depois uma música que no mesmo ano, 1984, fez um sucesso estrepitoso, podemos classificar mesmo assim. Os Queen, com mais um single de um dos mais vendidos álbuns da banda, The Works, chama-se a música I Want to Break Free. E finalmente vamos recordar uma música bem calminha e relaxante dos anos 70, a balada de Leo Sayer, When I Need You. E já sabe, sempre que precisar de recordar os êxitos dos anos 70, 80 e 90, é mesmo aqui que eles estão, na sua jukebox. Ouça na rádio antenaweb.info e faça o download. Mais uma corrida, mais uma viagem. Here we go! Jukebox. Jukebox. Hold out. But hold up and do like I do when I need you. And just close my eyes and I'm with you. And all that I so wanna give you, babe, it's only a heartbeat away. It's not easy when the road is your driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, but hold out and do like I do. Aqui ficaram os clássicos dos 30 anos mágicos da música. Leo Sayer, When I Need You, Prince com 1999 e ainda Queen, I Want to Break Free. São três entre milhares de recordações que todos os dias trazemos à nossa caixinha mágica. Não perca a próxima! Jukebox.